Aqui é a moçada nova, mas que respeita o nosso sertanejo. Que amo, será que está sozinho ou acompanhado? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lá. Com ela pra dar minhas tristes notícias com seu açoite, dizer que por não estar abraçado por ela eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Que emoção pra gente. Notícias com seu açoite, dizer que por não estar abraçado por ela eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Oh meu Deus. Sina, minha estrela de ouro. E viva a música sertaneja!